com a mão pra cima assim, ó. Após 3 anos, está de volta o Cavaleiro do Apocalipse. Surgindo para lutar por você. Assim como está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para lutar por sua liberdade, recebam Charles MC. Aqui o MC, Charles MC. Eu vou guerrear se for pra ver o bem daqui. Se for pra confiar, eu não vou errar. Vou confiar no leão da tribo de Judá. À frente a gente está, ao centro o mal está. Licença pra chegar, o skate vai rimar. Se vai, não vou parar, eu venho pra soltar. Soldado do apocalipse, colando pra soltar. O mundo está cruel, o gosto é de fel. Eu faço meu papel, o salvo é pro céu. O meu é doce e bom, Patrick Zé Luzão. Isso aqui não é ficção. É meio a fumaça, esse mundo se perdeu. Não vai ter água limpa pro meu filho e nem pro seu. Avisa pro Morfeu, se é que ele existe. Na terra que se vive, escolhida é quem resiste. A demagogia de quem nos governa, a filosofia de quem nos condena. Esta guerra fria, vivo nos enterra. Tanta heresia que ninguém sente pena. Pobre é o homem que perdeu a sua fé. É a verdadeira arma pra quem quer ficar de pé. Abaixa sua ira, embainha sua revolta. Eu venho desarmado, mas eu trago forte escolta. Aqui o MC, Charles MC. Eu vou guerrear se for pra ver o bem daqui. Se for pra confiar, eu não vou errar. Vou confiar no leão da tribo de Judá. Aqui o MC, Charles MC. Eu vou guerrear se for pra ver o bem daqui. Se for pra confiar, eu não vou errar. Vou confiar no leão da tribo de Judá. O mundo insano e profano se explica. Quantos casos de maldade, cidade há na Bíblia. Que Deus nos perdoe por tanta maledicência. Bombas e mais bombas é que faz nossa ciência. Descobrir mais terras para escravizar mais gente. Criar nessa justiça pra punir quem é inocente. A lei é seguir firme até o fim. Jesus é meu rei, eu sei que é o melhor pra mim. Assim vou seguir sem tremer, sem correr, sem fugir, me esconder e sem retroceder. Meu Senhor é o Senhor dos exércitos do céu. Não dormitará o mal de Israel. Judas hoje tem também ruim, Senhor traidor. Andou com Jesus, mas nunca conheceu a dor. A vida é canaflor, nas trevas não existe. Suporta toda a dor, guerreiro não desiste. Assiste a minha dor, aquele que resiste. Ouviste o meu clamor, o homem me faz triste. Aqui o MC que clama por justiça. Ambição eu já vi no meio da carniça. A vida é pra quem tem, me agilizo também dessa armadura. Um inimigo não tem algo que eu tenho e o que me leva além. Não é meu império, então se fecha. Olha as escrituras e não dá brecha. Hoje todo lado que imagina vai me fecha. Para de ferir e arranhar sua armadura. Mas levante a cabeça e mantenha essa postura. Aqui o MC, Charles MC. Eu vou guerrear se for pra ver o bem daqui. Se for pra confiar, eu não vou errar. Confiar, eu não vou errar. Vou confiar no leão da tribo de Judá. Aqui o MC.